Uma história que conta como transforma a vingança em força e esperança. O filho da chama, a mera mera no mi, acendo a chama no meu corpo, desperta um poder em mim. Carrego o poder do fogo. Antes do meu pai morrer, ele fez um pedido, a Monkey D. Garp, seu maior inimigo. Só você poderá proteger meu filho, não deixe que ele também tenha esse destino. Eu não sigo regras, minha chama age. Brindamos o sangue selando essa união. Escolhemos o caminho da liberdade. Além de piratas, nós somos irmãos. O sonho das nossas vidas, o destino interrompeu. Eu recebi a notícia, o Sabo morreu. Luffy, meu irmão, tenho que navegar. Vou partir pra uma missão, mas vou te esperar no mar. Alguém chamado Shanks eu preciso encontrar. Tenho uma dívida com ele, mas prometo voltar. Joguei no mar, já tá velejando. Meu trabalho é guiar meu bando. Antes de navegar e me tornar um grande pirata, pro meu irmão fiz uma promessa de que jamais eu morreria. Mas eu faria de novo. Eu vou partir com um sorriso no rosto. Serei lembrado pelo mundo todo. Esse dos punhos de fogo. As ondas vão quebrando, o bando aumentando. Esse é o dilema das tripulações. Em apenas um ano, bando navegando. De recompensa nós ganhamos mais de 100 milhões. Ir atrás do pirata mais forte, eu vou. Escolhido filho das chamas, eu sou. Achava que matar você mais forte eu ficaria, mas percebi que aqui eu encontrei minha família. Eu não sou filho de Gold Roger, não esqueça mais. Devo tudo ao Barba Branca, o meu verdadeiro pai. Vou atrás do Barba Negra e o matarei. E depois que eu matá-lo, vou tornar meu pai no rei. Luz contra as trevas, poder flamejante. Criou só na não foi o bastante. Capturado e algemado, só pude olhar. Meus amigos morreram tentando me salvar. Os piratas se uniram contra a marinha. Uma guerra que não fez, só existe uma saída. Eu jamais vou deixar alguém tocar na minha família. Luffy, vou morrer pra salvar sua vida. Mesmo com sangue de demônio correndo em minhas veias, vocês quiseram me aceitar. Obrigado por me tornar um grande pirata. Pro meu irmão